Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos a queimar os AzillaCast. O sonzinho dos ETs, né, mano? Como é que é aí o sonzinho dos ETs, PC? Imita aí os ETs, PC. Tá aí o sonzinho. Tá aí o sonzinho dos ETs. O PC falando normal, né? Na verdade, esse bicho deu um boa noite, né? Pra galera da live aí, saiu desse jeito aí. E o PC ali, bicho, é tão doideiro que bugou minha câmera aqui. Eu sou o Joel Suk, minha câmera está bugada graças ao PC. Olha aí. O PC é foda, mano. PCzão, bicho, é doideira, né não, PC? É bem isso, velho. Fala a tua frase aí, mano. Cadê o Manel, né, mano? Que Manel, mano? Porra de Manel, mano. Porra de Manel. Manel é um baitola, né? Esse bicho disse... Hã? Esse bicho disse um noite aí, PC, mano. Vamos terminar a live, vamos tirar um X1 lá no Legends of Runeterra. Cadê? Vixe. Ah, vai... Foi enganado de novo, é. É, PC, aí, foi enganado de novo, né? Aí tu pediu pra ele sair fora da gravação. PC sendo enganado pelo Manel, né, mano? É não, PC? Depois que o Jota descobriu que ele só joga contra a bot, acho que ele ficou meio receoso. Ei, mas essa daí foi uma descoberta, zona. Denúncia, né? Não, PC? Denúncia! Manel joga com bots, né? O cara não botou o somzinho de denúncia porque a gente não baixou o som da polícia, né, meu? O cara com medo de derrubar a live de novo, né? Putaria, viu? É, mas isso aí do Manel foi foda, mano. Porque o Manel, teoricamente, é um jogador experiente, né? Gamer profissional. Aí essa semana ele foi desmascarado jogando contra os bots. É, mas o bicho ali foi desmascarado, foi PC. O que é que tu acha disso aí, PC? Calma, que ele tava louco, ele achou o bot. Foi desmascarado ao vivo, foi PC. É, meu bicho, PC? Enganado. PC, ele está enfrentando bugs, né? Tá enfrentando aí um atraso, né? PC tá gravando da Índia, né? Ele está gravando diretamente da nave mãe, né? Por isso que ele tá a caráter pro tema de hoje. E hoje a gente vai falar sobre o que, PC? Tu sabe o tema, PC? Faz aí a abertura do programa, PC, aí. Você vê que é uma pedra que fica flutuando no espaço aí que parece uma nave, né, não? Exatamente, esse é o tema de hoje, né? Esse é o tema. É uma pedra flutuando no espaço, né, não, PC? O tema da live de hoje é esse daí. O cara ia falar sobre satélites, aí o PC inventa essa daí, né? Mas só uma pedra no espaço. E hoje, primeiro a gente vai pedir pro pessoal se inscrever aqui no canal, né? Apertar no sininho para receber as notificações aqui do canal, né? E sempre quando a gente tiver live, você vai receber uma notificaçãozinha aí no seu canalzinho do YouTube, né? Eu acho que mais importante até do que o cara ativar o sininho, essas coisas, é compartilhar com os amigos, né? Indicar live, indicar os vídeos aí pros amigos, espalhar nos grupos de WhatsApp, né? Exatamente, porque a galera tá espalhando muito coisa de canal, né, no WhatsApp, né, mano? Então, espalha aí no WhatsAppzão aí do mal, né? Grupos da família, né? O cara dando, como é? Spamando, né, o link do programa. Era flodando, né? 10 mensagens, a mesma coisa. Pode também flodar, mano. É. Pedir também pro pessoal seguir lá no Instagram e no Twitter, né? @azeleitor, nos dois lá, tem lá pra você seguir a gente. Também pedir pro pessoal, mano, acessar o site, né? O nosso site lá, que tá o @azeleitor, não, né? azeleitor.com.br, né? Tem lá todos os episódios que são gravados aqui nessa live. Eles são disponibilizados em MP3 lá no nosso site, né? Em forma de podcast, porque a gente já grava no jeito, né? Já deixa gravado no ponto pra sair lá no site, né? Porque às vezes o cara quer furar a quarentena, né, e tal, ouvir um MP3zinho, aí dá pro cara ouvir o asilo e furar a quarentena ao mesmo tempo. Exatamente, né? E não vamos indicar o Facebook Game do Manel, né? Porque o bicho furou. O bicho furou esse programa, né, agora. E outra, vocês que estão ouvindo aí o programa, digam o que é que você acha de um gamer profissional que joga contra bots. Então já está aí desrecomendado, né? O canal do Facebook Gaming do Mané. Tem aí embaixo na descrição, mas não é para você acessar. Exatamente. Aliás, você só acessa se for pra xingar ele ao vivo na live. Então vamos lá, começar, né? Vamos começar aqui. Vamos ver primeiro o que é que o pessoal tá falando aqui nos comentários, né? Pra gente começar aqui a live aqui. Elder Bruno falou aqui, se começar na hora, realmente vai ser um sinal dos apocalipses. Um outro sinal, né? Tem uns sete, mais um, hein? Tem uns 7, a gente falou na live passada, mas eu já esqueci, né? São 7 ou são 6 sinais do apocalipse, mano, na Bíblia? Ou são 4, né? Que estão os 4 cavaleiros. Na Bíblia são 7, eu acho. Então esse aí é o 8º, né? Como é que é, PC? São 4? PC já diminuiu os sinais do apocalipse. São 4 só, é, PC? PC aí não, é um grande... Não, 4 cavaleiros. Ah, os 4 cavaleiros. Ei, PC, né? como é o nome dos 4 cavaleiros? Eu não tenho 4 cavaleiros, não. Sei porque, né? Representa. O PC dizendo, não sei, é o Shiryu. O Yoga. Vai, Tula, vive esse PC. Hein, PC, fala aí, quem são os cavaleiros do apocalipse aí? Cavalo Branco, é o da Justiça, eu acho. Cavalo Branco, da... macho? Caralho, macho, tu é doido. A Justiça vai trazer o apocalipse, é putaria, mano. O cara, assim, não, mas quem é os cavaleiros da apocalipse? Não, mas tá vendo aquele do Cavalo Branco, é o Justiça. Os caras com as tochas, né, assim, quebrem as pernas dele. Por isso que o planeta tá passando por isso daí, né, mano? Esse cara pega a Justiça e quebra ela todinha na porrada, né? Tá aí. O Elder Bruno falou aqui que era... Eu sei que 2020 tá igual a sua arma do Freeza, mano. Oi. O Elder Bruno falou aqui, PC. Quero ver se o PC vai participar mesmo da live. Pô, inventou de beber no meio da semana. Tu já foi beber, PC, na semana passada? Demais não. Demais não, né? Só um pouquinho, né, PC? Essa resposta é boa, viu, mano? Ninguém pode condenar o PC. O Fagner Vieira falou aqui que o PC foi beber no pet shop, junto com os cachorros. Ei, PC, tu acha que essa aí seria uma boa ideia de negócio, mano? Um bar para pets. Momento empreendimento aí com PC. É, né, PC? Tu leva teu cachorro lá, bebe uma caninha com ele. Não é bom, não? É o pet porque... do Pedro, né? Porque tu sabe que já criaram barbearia com bar junto, né? O cara vai cortar o cabelo e tal, toma cerveja. É mesmo? Tem lá. Tem, mas aqui em frente de casa tem uma parada dessa, mano. O cara vai cortar o cabelo e tal, e tem uma sinuca, uma cerveja e tal. Sinuquinha, né? É, mano. Sinuquinha, uma cerveja, pá. Só que aí, mano, já tem no... Mano, quando o cara vai lavar o carro ali, né, e tal, o cara toma uma e... Mas no pet shop não tem, mano. E o pior que o pet shop é uma merda, porque o cara deixa o cachorro lá, aí nas próximas, sei lá, 2-3 horas, o cara tem que ficar atento, porque tem que pegar o cachorro, né? Ah, pois é, mano. E os caras são meio pau no cu, né, que deixa os cachorros ali tudo do lado de fora, né, e os cachorros ficam fazendo a segurança, né? Enquanto o cliente tá lá dentro. Realmente é um bom ponto de vista, né? O cara não assalta o pet shop porque tem cachorro, né? O anime Epic Cine falou aqui. Então quer dizer que o PC é o delegado, é PC? Tá aprendendo tudo que é o pau no cu por aí. A galera é foda, né, não, PC? Esse PC. Não que esperei isso de você, viu, PC? Então vamos lá, vamos começar aqui o programa. Pra começar, a galera não sabe o que é o Oumuamua, né, não, PC? Nem o PC sabia o que era o Oumuamua. Inclusive, quando eu. O que era, mas desse aí a gente fica de porra de nome é esse, mano. Menino, mentira, tu não sabia não, mano. Eu te falei no WhatsApp, tu disse que é, mano? Que tema é esse, mano? Que diabo é isso aí? Tá onde, mano? Tá onde? Ah, tinha visto sobre essa pedra, mano. O cara sabia, não. O Oumuamua, mano, ele é um objeto celestial, né, PC? O que é um objeto celestial? Corpo celeste. Fala aí, PC, o que é? Aula de estudos sociais com o PC agora. Uma pedra voando no espaço. Uma pedra voando no espaço. Tô doido, né? Uma pedra. Uma pedra é uma aí, pedra, mano. Né? Aí rola aquele... Aquele reggae do cabeça de gelo, né? Uma pedra muito doida aí. Em formato de charuto. Que foi descoberto pelo Robert e o Eric. O Eric é o Manel. O Manel, ó. PC. Manel. É básico. Ele foi descoberto, mano, em 2017 pelo o telescópio. Olha aí o nome do PC, o nome do telescópio. Os Stares. Vixe, Maria, lascou, PC. Eita porra. Lascou, PC. E agora? O que é que tu acha disso aí, PC? Fudeu. Fudeu. A única resposta do PC. O telescópio usa Stars e ele tá a exata pouquinho, né, pertinho, ele tá voando pertinho aqui, essa pedra tá voando perto aqui da Terra, né, apenas a 30 milhões de quilômetros, né, bem aí, né, PC, dá pra tu ir de carro, né, até lá. Ei, PC, mano, se tu fosse pedir pro teu pai, mano, ei, pai, eu quero viajar ali pra perto do Oumuamua, é só 30 milhões de quilômetros, mano, dá pra ir de carro. Que é que teu pai falava? Tem dia pra pagar gasolina. Ei, mano, tu sabe que eu pensei nisso, ó, PC, mano. Só não queria dizer, mano. Já pra o pai do PC, a primeira coisa que vai perguntar é se vão botar a gasolina ali no carro. Isso aí é verdade, não, PC. Ei, PC, o teu pai queria comprar uma Kombi, não, não, mano? Fala aí, PC, essa história aí. É, mas tá inclusive, se o pai do PC, mano, trabalhasse na SpaceX, ele diminuía o custo da nave uns 15% só nesse negócio de aproveitamento de gasolina. Né? Isso é verdade, né, PC? Teu pai, ali, consegue economizar a gasolina do carro, PC? PC, aí, bicho, tá tímido. É, mano. Ô, putaria, mano. Eu sei que assim, mano, inicialmente esse objeto aí, o Oumuamua, ele foi classificado como um cometa, galera, quando ele foi descoberto lá em 2017, né, pelo Robert, cadê o nome do cara? Robert e o Ericzão aqui, descobriu e disse assim, rapaz, isso aqui é um cometa, mano. Aí depois, uma semana depois, ele foi promovido a asteroide, velho. Oi, menino, bicho, passou a ganhar mais, né? Ganhar mais salário, né? E o que foi que ele fez, mano, pra ser promovido? Fez nada, né? O bicho só aumentou a velocidade dele, né? O bicho só chegava no horário e tá bom, né? Os caras assim, não, mano, cometa aí, bicho, sempre bate um ponto no horário, mas vamos dar uma promovida aqui nele. Agora ele vai ser um asteroide, não vai ser mais cometa não, né? E tal. O que é que é, qual é a diferença, mano? A galera que tá aí nos comentários diz aí qual é a diferença entre um cometa e um asteroide. Vamos ver se vocês sabem aí, vocês são os sabidão aí mesmo, menino. Primeiro, mas que o nome dele, Oumuamua, né? Que é um nome meio estranho, né? Só que esse nome aí, mano, é um nome havaiano, mano. Porque esse bicho aí foi descoberto por um telescópio havaiano, né? Esse Staras é um telescópio havaiano. É, mano, eu pensei que tu ia dizer que era havaiano porque ele curtiu umas ondas, ó. E esse nome, mano, Oumuamua, mano, ele quer dizer mensageiro de longe chegando primeiro. Caralho. Oumuamua, mano, aí quer dizer a legenda, né? Mensageiro de longe chegando primeiro. É, mano, dá pra perceber que a turma do havaiana se comunica com pouquíssimas palavras, né? Os caras, não, mano. Quatro letras aqui significa um textuzão doideira ali. Gigante, né? PC aí tava falando, balbuciando alguma coisa. Como é que é, PC, que tu disse aí? Dizendo, o cara tá o nome do asteroide, aí o significado, não é o significado mó nada a ver, mano. Mó paia, se né? Fosse, PC, qual era o nome que tu botaria no teu asteroide? Rapaz, aqui tá dizendo que essa. Que esses astronautas aí é um projeto do Havaí que mapeia em busca de objeto estranho, né? Pode colidir com a Terra, né? Então botava a mensagem da destruição, mano. Aí sim, né? Aí era. Aí sim. Ah, era um cometa de vergonha, né, mano? Não essa putaria de... Mensageiro que vem primeiro, né? É. Tinha que botar alguma coisa a ver, né? Não, PC, um tipo, sei lá, um... Eliminator 3000, né? O nome do asteroide. Concordo, concordo. Aí sim, né, não, PC? Negócio de mensageiro de não sei o quê, mano. É doido, não, PC? Ah, é. Ainda mais que o bicho parece um canhão, né, mano? Aí que o cara bota o nome de arma mesmo, né? É mesmo, os caras não estão levando em consideração o formato da parada, né, mano? Porque ele tem um formato de charuto, né? Ele já tem um formatozão de, sei lá, de bazuca, né? Aí os caras botam um negócio de mensageiro, mano. Tem nada a ver, mano. Nem parece com um formato de carta, mano, esse bicho. É, essa do mensageiro aí eu tenho que admitir que foi foda, viu, mano? Foi paia, os caras ter feito cena, foi. Os caras cagaram o pau, né, mano? No asteroide, né? Inclusive, o pelo... Asteroide... Ah, botaram aí a apófise, né? O da destruição. Os asteroides aí, massa, e vai sair mensagem do muito longe que chega primeiro. Aí os asteroides que tá fazendo é bonito com isso aí, mano. Os outros asteroides tudo sacaneando ele, né? O outro, como é que era? O PC, como é que é? Pô, como é que o PC, o nome do outro aí? Apófis. Apófis. Apófis, né? O Apófis lá dizendo, aí, o mensageiro, né? O mensageiro é o bicho chorando, né? E tal, no canto da sala. Os caras tudo ponto, né? Os caras ali, vai lá, filho do mensageiro, né? Os caras dizendo assim. Os caras frescando com ele, né? E tal. E aí o bicho ali, mano, descobriram ali que ele tem. Ó, o primeiro mês de observação do asteroide. descobriram que ele tem 400 metros de comprimento, 40 metros de largura e quantas coisas de altura, hein? Acho que é isso aí, né? Tem altura, né? Ainda não conseguiram medir, né? E ele tem uma órbita, né, que com a velocidade mais alta do que qualquer objeto próximo ao nosso sistema solar, mano. Então, a galera que estava estudando esse asteroide aí, eles falaram que pode ser que... Vixe Maria, PC, olha aí, mano. Pode ser que esse bicho seja um objeto artificial, PC. Vixe Maria, PC. E agora? Eita porra, PC. Agora fudeu, né, mano? Porque os caras estavam dizendo, mano, porque a velocidade dele, ela se mantém, né? A maioria dos objetos celestes, eles mudam a velocidade dele com o tempo, né, e tudo mais. E ele não, ele se mantém na velocidade constante ali. Aí os caras estavam dizendo ali que, vixe, meu irmão, será que isso aí é uma nave alienígena, não sei o quê? Os caras estavam dizendo, mano, que poderia ser, mas uma luneta que os alienígenas estavam usando, mano, pra poder observar o planeta Terra, mano. É, a maior putaria muito grande, mano. Os alienígenas botam a luneta ali aí. Sem querer, a bicha escorrega da mão dele e entra em órbita, mano. Cara, isso aí, porra! É só os alienígenas dizendo, diabo é isso, velho. Foi o que tu fez? Aí, tipo um manel alienígena, né, mano? Aí ele dizendo, não, mano, não sei o quê. Bicho escorregou. Cadê o mensagem? É, mano, mas bicho, tu sabia que é mesmo. Hora... Como é, mano? É mesmo, mano, os caras chegando assim, né, PC? Aí tipo um manel alienígena, né, lá no disco voador, né? Aí os cientistas lá chegando, né, tipo um Norberto alienígena. Né? Chegando assim no escritório, né? Ei, manel, cadê o Oumuamua, mano? Aí só o manel assim dormindo, né? Vixe, mano, o bicho entrou em órbita na Terra, mano. Só o Norbertão ali, alienígena. Porra, Manel, já vem aqui. Porque isso acontece também. A gente não sabe, né, mano? Porque a gente não convive com os alienígenas, a gente não sabe como é que cara, é. O cara pensa que não, os alienígenas, os bichos são foda, não sei o quê. Os bichos são tudo organizados, né? É. Mas vai que tem um Manel alienígena ali. Nunca se sabe, né, mano? Agora, teoricamente, mano, isso aí faz sentido, mano. Porque se tu imaginar, sei lá, tu quer avistar alguma coisa, né? Só que o teu telescópio não é suficiente pra isso. Se tu conseguisse um jeito do teu telescópio ficar na metade da distância e tu tivesse outro, aí seria uma lente sobre outra lente. Aí daria certo, entendeu? Só que ao mesmo tempo tu teria perigo de, no caso dos alienígenas, destruir o planeta, entendeu? Porque o Oumuamua tá em rota de colisão com a Terra, né? É verdade, viu? Vamos ler aqui algumas mensagens. O Fagner Vieira falou aqui: são 7 sinais do apocalipse. Porque tem um filme Seven, os 7 pecados capitais. É verdade, né? Filmezão, mas ali nunca mentiu, isso, né? Aí, se for por isso aí, são 11 pecados capitais, porque a camisa do Romário é 11. Não é não? Mas pelo menos o filmezão ali tem o Morgan Freeman, né? O Morgan Freeman não mentiria não, né? Pros caras ali, né? E também são 60 anjos do apocalipse, por causa do filme do Nicolas Cage ali. Mas são 666 demônios do inferno, né? Também. Porque 666 é o número da sorte do PC. Olha lá, PC. O mais que tem, mas é aquele do Arnold, mano. Fim dos tempos. Vixe, esse daí é massa, né? Esse daí é massa, né, não, mano? Porque o Schwarzenegger, ele destrói ali o diabo com a bazuca, né, não, PC? Esse filme. Você tá errado. Nesse filme aí, PC, quais são os sinais do apocalipse? Entendo, Chuaza. Aham. Ah, sei não, sei que começa com o nascimento de uma mulher, depois aparece um padre sem língua, ele vai atrás, é uma putaria. Então pra gente tá faltando só o padre sem língua, né, até agora. Padre sem língua, é putaria. É uma putaria, viu? O Fagner Vieira falou aqui, ó. O bar disfarçado pelo Pet Shop foi fechado pela polícia na quarentena. É outra parada massa também, né? Que é esse negócio do comércio ilegal de álcool na quarentena, né? Os caras tudo... Os caras tudo ali disfarçando, né, mano? Botando cabeleireiro com vendas de cachaça lá dentro, né? É, o cara indo lá, o bebão indo lá todo dia pra ajeitar o cabelo. É, não, era PC. Pra putaria, velho. A viatura ali na esquina da casa do PC, o PC passando assim de manhã, aí o bicho voltava com o cabelo bem curtinho, cambaleando, né, no final da tarde. O PM olhando meio assim. Aí no outro dia a mesma marmota, né? O PC passava e tal, voltava no final da tarde, cambaleando com o cabelo bem curtinho. É só o PM aí, PC, mãe, já vê isso aí, mãe. Não, mano, cortando o cabelo. O Bruno Lola falou aqui que o fliperama do Manel que era ao lado do Pet Shop. Aí, verdade, né, PC? Manel botou logo o fliperamazão do lado do Pet Shop que vendia cachaça lá dentro também, né? O Fagner Vieira falou aqui, tinha a velha história do cara que ia pra barbearia e ganhava um caldo. E o cara tomava uma cana e ganhava uma tosa. Como é que é? Uma loucura, meu, já vê isso. Essa daí foi meio pesada, viu, mano? Deu pra... Essa daí não foi fácil de entender, não. Inclusive, o Fagner Vieira falou aqui embaixo, o Joel não conseguiria ir pro Oumuamua porque ele vive na reserva e não dava pra ir pra lá. E acabar Joel a gasolina, aí, né, no meio do caminho. O bicho ia depender de ter um posto no meio do caminho, né? O Bruno Lola falou aqui que o cometa é de gelo e gira em torno do sol. E esse bicho não derrete, não, mano? É. Como é que é um cometa? Coisa... Alguma coisa errada não está certa, né, PC? Essa frase do PC. Canal Old Gamer. Asteroide é quando entra na atmosfera. Antes disso, pode ser um cometa. Olha aí, o bicho ali pro, é... Tem os níveis, né, de patentes dos corpos celestes, né? O cara é um cometa e quando entra na atmosfera é asteroides, né? Olha aí. Olha aí, mano. E o cara esse acha que aí... a audiência do programa aqui não é qualificada, né? Oh, é, mas acha que os caras ali só tem até a quarta série, né? Os caras aí são só... universitários, mano. Tu é doido, né? Só o cara mandando um e-mail pro Analytics, né? Dizendo, aí, pai, tu disse que a década mal sabia ler, mano. Putaria, velho. Vamos continuar aqui. A pauta que foi escrita pelo Samuel, né? A pauta não foi escrita aqui por ele, né? Exatamente. Dizendo Samuel, aqui que... nova contratação literária do Azila. Dizendo que os caras não sabiam escrever, tá aí, né? Toma aí, bicha. É, toma essa, é. Vai, tô. Os caras estavam dizendo, mas que alguns astrônomos lá de Harvard... Harvard, aí, PC. O cara trazendo Harvard pro programa. Porque tudo que o cara vai falar, mano, que o cara quer colocar alguma autoridade, né, mano? O cara disse que veio de Harvard, né? Rapaz, sei lá, ouvi dizer aí que o consumo de ipioca combate o Covid. Como é que tu sabe disso aí? Não, eu vi aí, é um estudo aí de Harvard. Harvard disseram aí, isso daí. Então ele disse. Harvard era um bom nome de pizzaria, né? Tu já viu alguma pizzaria com o nome Harvard? Não, nunca vi. Seria um bom nome. Pizzaria de Harvard. As pizzas tudo inteligente, né? E tudo mais. É. Então eles disseram, mano, que esse objeto aí, ou Muamua, ele pode ser um objeto alienígena mesmo, por causa do formato dele, da velocidade dele, não sei o que mais lá, do formato que é um pouco artificial, né? Eles dizem eles que esse tipo de objeto ele não é comum no universo, né? De se formar, né, no universo. Então pode ser que seja um objeto alienígena, enquanto que outras universidades, né, que os caras não colocaram nome na matéria, né, porque não é de Harvard, né, os caras não são de Harvard, são os bostas, né. Isso aí é foda, viu, mano. Porque os caras, não, mano, sei lá, às vezes é uma universidade fodona da Índia, não, mano. A gente quer saber só do Harvard, mas vocês aí vão se lascar. Porque o Harvard vem muito dos filmes americanos, né? Os caras falam dessa merda aí direto, né? É, mano. Não, Harvard, não sei o quê. O cara não sabe nem se essa porra é boa, mas só porque tem um nome. Ei, PC, a Barata Zona tá aqui nos comentários falando aqui. Ei, PC, cadê a Fanta? Cadê a Fanta, PC? Era a Copa. Lembro da Copa do Balo. Ih, me lembro da Coca do Bar. Coca Zona do Bar. Como é que foi a essa daí, Fanta, PC? Foi uma pegadinha, né? Eu quero ver se o PC tá esperto ali. Fala aí, PC, a história da Coca Zona do Bar aí de novo aí, pra gente se divertir. Olha, eu não lembro mais dessa história. Lembro. Ô, caba mentindo, aí. Moço. Puta que pariu. Lembra sim. Bicho aí todo se fingindo de desentendido, né, mano? Que coca. Os caras estavam dizendo, PC, que esse Oumuamua, ele era um objeto. Eu lembro, ele era um. Pode ser um pedaço de uma nave alienígena que se desacoplou. Tipo os foguetes. Dos humanos, né, dos seres humanos aqui da Terra, a gente não faz os foguetes que eles vão se desacoplando, né, quando eles chegam lá em cima e se desacoplam a parte, aí deixa outra parte lá e vai-se embora com só a cápsula com o módulo onde estão os astronautas lá dentro, né. Aí estavam dizendo, mano, que esse objeto aí seria uma dessas partes de nave, mano, de nave alienígena de outro planeta, inclusive com um sistema solar com dois sóis, PC. Os caras estão assistindo muito Star Wars, né, PC? Aí, negócio de dois sóis aí, né, e tal. Eu acho que é possível. Se esse bicho aí, mano, foi estilo Lavos ali do Chrono Trigger, né? Oi, aí é verdade, né, PC? Meteu o Chrono Trigger, aí é verdade, né? PC levantou um ponto extremamente importante aí, viu, mano? E o Chrono Trigger. E o Chrono Triggerzão? O Lavos ali, ele era tipo o quê, mano? Ele era tipo o Freeza, né, mano? Ele vivia em todos os tempos ao mesmo tempo, né? Alguma coisa assim, né? Na história. Bicho, era tipo o Raul Seixas, era ele. Era o Raul. O Lavos era o Raul, né, no show. Mas era um negócio desse, não era não? Ele era tipo um monstro que foi criado a partir do, sei lá o que, né, do tempo. Era um parasita. Aí, como é que é, PC? É um parasita alienígena, mano. Parasita alienígena, mano? Lembrar disso aí não, um Lavosão ali. Eu sei que ele era tipo um porco-espinho gigante, né? A primeira forma dele. Não. Aí depois ele vai evoluindo, aí a última forma ele vira tipo o Freeza na última forma, né? Bicho todo... Muito louco. Bicho todo... É, bicho todo raspadozão, né? Peladão lá. Acaba todo nuzão, né? Bicho todo lisozão, né? Lá o zão ali era doidão. E tu sabe qual é o nome da Home Time? Nome de quem? Homem o quê, mano? O esse tempo tá... lá que ele aparece. O nome do tempo que o Lavas aparece? É. Como é que era vai o nome do tempo? Vai enfrentar ele no final. Como é que era o nome aí? Apocalipse. Oi! Olha aí! Tá vendo pensei aí? Pensei que ia dizer que era também. Um covidão, mano. Covidão. Cronotrigger tem uma referência bíblica, né? Tem o quê, mano? É o que da Bíblia, mano? Vixe, mano, o Chrono Trigger tá na Bíblia, mano. É não. Eita, mano. Porra, aí, mano. Revelações, bota aí a trilha de revelações. Bota agora aí a trilha. Cadê a trilha de revelações, PC? Vai falando aí, PC. Que eu puxo aqui, vai lá. Fala aí. E tem revelação em negócio de ligar fudido, inspirado aí. O Crono aí é como se fosse Jesus, é mal enxame. É, não. O Crono é Jesus, mano. Mas ele não tem nem o cabelo preto, mano. Como é que é essa parada aí, PC? Ele não tem nem o olho azul, né? Como é que ele é? Como é, mano? O Jesus tem o olho azul, né? É loiro. Louro, né? Como é que é essa história aí do Crono ou Jesus, PC? Fala aí. Ele ressuscitou também? Vixe, mancha, é mesmo. Foi não, mano. Eita porra, eita, mano. Eita porra, mancha. Agora lascou, viu, PC? Ele andou sobre as águas também, né? Eita, mano, agora... Tô começando a acreditar na tua tese, viu, PC? Aí a tese do PC é sinistrona, viu, mano? PC Jesus, ó. O Crono Jesus. Ei, mano, mas quem na equipe dele ali era Maria Madalena e o Judas? Agora eu fiquei curioso, mano. É, isso aí é curiosão, né, PC? A gente vai fazer um cast só sobre isso. A Santa Ceia do Crono Trigger. É mesmo. Vamos fazer um de deixar isso aí pro próximo cast, né? Não, PC? PC aí tá com medo, né? De revelar ali os cara, pontos, né? Cara, deixa isso aí na agulha pro programa da quaresma, né? Os caras estavam dizendo aqui, PC, que... Olha aí, vixe, revelações, hein, PC? Revelações. Em 2022, o Oumuamua passará a órbita de Netuno a caminho do espaço interestelar. Vixe, PC. E agora, PC? O bicho tá bem pertinho de bater na Terra, PC, ó. Os caras tão dizendo aí que o Oumuamua vai bater na Terra, PC. E agora? O cara tem que chamar o Bruce Willis, né, PC? Bruce Willis. Inclusive, isso aí é uma coisa que o Manel falaria, né, velho? Ah, mas só a gente chamar ali o Bruce Willis, né? O bicho consegue, né? Destruir ali o asteroide. Esse bicho aí tem 800 metros de comprimento. Qual estrago que ele ia causar? Como é, mano? Como o amor aí, ele tem 800 metros de comprimento. Se ele batesse, ele causaria que tipo de estrago? Global? Só um amassadozinho de leve, né, PC? Acho que ele destruiria uma pequena cidade, né, do interior do estado do Ceará, né? Porque esses bichos são do mal, mano. Os caras ali, na hora que vem o asteroidezão, mano, os caras ali já estão preparados, né, PC? Com as cachaçonas lá, né, e tal. Os caras botam pra fuder. Porque não teve a história lá do ET de Varginha, mano? Que os caras disseram que, não, o ET de Varginha, ele... Eita, meu irmão. É o demônio. Aí ele veio na cidade de Varginha, né, no interior. Aí os caras, não, é o demônio, a gente viu o demônio. Aí os caras saíram, PC, com uma porrada de garrafa de pioca armada de pedaço de pau. Ah, vamos derrotar esse baitola agora. Quebrem as pernas dele. Derrotaram. E aí, mano, isso aí é só do Brasil mesmo, né? Só um comentário rápido, mano. Nos filmes americanos, chega um ET na cidade, a negada com medo, né? E tal. É, chama logo o Bruce Willis, né? Chama logo ali os Marines, né? Aqui no Brasil, bicho, a negada se arma e vai fazer justiça com as próprias mãos, né? Não é, mas os caras chegam assim, vocês estão tentando invadir a terra, é, bichão? Pô, bora lá, meu irmão, é tudo de pau, né? Bora, menino, não sei o quê. Só o cara quebrando um gogó de garrafa, né? Aí o ETzinho... O ETzinho, mano, com aquelas perninhas finas dele, mano, correndo voado. Mano, ele correndo, ele foi pelo mato, bora, bora. Pega ele, que não tem volta não, que aí é o largo, aí é o largo. Aí. Ei, mano. A gente devia fazer um programa também, mano, de como seria o primeiro contato extraterrestre, mano. Se a espaçonave descesse ali, tipo, na comunidade da Babilônia, mano. A bela zona doideira ali. Seria um temazão bom ali pro cara fazer também, né? O cara tem que botar aí. Contato alienígena em comunidades onde o tráfico domina. Agora os caras estavam dizendo também, mas essa teoria aqui é paia, mano. Tá dizendo que o Oumuamuazão também pode ser um pedaços de resto de um grande planeta que foi destruído, mano. Aí os caras estão lendo muito Superman também, né? Essa daí é paia, mano. Essa aí é mó paia, mano. É muito mais massa ali o da luneta, melhor, né? É, esse daí só seria bom... Se ele tivesse um simbionte tipo o Venom ali, alguma parada que... Ah, ia ser massa. A galera ia fazer vídeos de slime, né, na internet. Ia ser a maior moda, mano, isso daí, mano. Encontrei um Venom e olha no que deu, né, o cara fazendo vídeos de slime, né? Como fazer... Isso daí ia ser a maior moda no YouTubezão aí. E o... Essa teoria aqui também é paia, que os caras querendo desmascar, os caras querendo destruir a teoria do negócio do telescópio, mano. Os caras estão dizendo que o Oumuamua é um resultado de um fenômeno chamado perturbação das marés no aí, planeta. Vento. Não tem nem água, mano, no espaço, mano. Como é que os caras... O nível das teorias da turma tá caindo, ó, mano. Isso aí... Ó, paia, mano. Aí uma notícia aqui, PC, aí, ó. Mais uma nova teoria da Universidade de Yale. Ah, não é Harvard, então não... Ó, paia. É, não nos interessa, né? Pode seguir. Estaria que Yale é outra universidade fodona, cara. Não é Harvard, então não presta. É, né? Manda esses bichos se fuder. Estão dizendo que o Oumuamua pode significar que o nosso visitante não é uma coisa nem outra. De acordo com o Dr. Daryl Seligman, esses nomes são mó paia também, né? Na época era um estudante de graduação de Yale e seu orientador Greg Langlin. Nosso visitante é um grande pedaço de hidrogênio congelado, uma espécie de iceberg cósmico. Ah. Iceberg cósmico? Aí só ia ser massa se a gente inventasse algum foguete, né? Chamado de Titanic. Os caras estão inventando demais. Aí esse foguete batesse, velho. Esse foguete batesse ali no... Batesse no icebergzão Oumuamua, mano. Aí muito tempo depois o James Cameron fazia um filme, né? Com Leonardo DiCaprio de novo. O Titanic no espaço. Né? Não, Space Nick é Space Nick. Esse PC é fuleiro demais, ó. Aí sim, né? Space Nick. Inclusive, Ravão mandando os salves aí, que a gente vai ler aqui já, né? Os salvezão aqui. Mas vamos ler algumas putarias que vocês estão escrevendo aqui. Já tá quase dando a hora, né, o cara assim. É, ouvi dizer que é um compilado, ouvi dizer que é complicado encontrar alguns asteroides pois a maioria deles estão camuflados por serem compostos por materiais que não refletem muita luz. Olha aí, mano, os caras dizendo que a galera aqui não é cientista, mano. Os caras ali são tudo quase doutor, né? O Leonardo Eloy, esse asteroide talvez seja um tolete alienígena que foi ejetado pela descarga de um disco voador. Isso é verdade. Olha aí, muito mais sentido, mas aí o conteúdo agora. Conteúdos um doideiro aí. Dart Vitor falou aqui. Hashtag. Aliás, hashtag não. Abre aspas de novo. Joel pai do. Aí dentro. Rapaz, o Dart Vitor. Rapaz, esse raciocínio é digno do Manel. PC, o Dart Vitor falando aqui do PC. O PC está viajando pesado nas. Rapaz, PC você nunca não... decepciona, mano. PC aí é uma fonte de informação, né, mano? Cósmica, né, PC? PC é cultura, mano. PC é estudos corpos celestes há muito tempo, né, não, PC? Olha aí. Chega o bicho ficou calado, né, mano? Pra mostrar a autoridade dele. Dart Vitor, o bicho tava era bebendo e trocando ideia com o Manel. Mano, tá jogando com os bots, mano. O PC aí ficou putão, né? Por causa que o Manel joga com os bots, né? O Jackson Vasconcelos falou aqui. O Oumuamua vai passar em Fortaleza e vai ser assaltado esse baito. Essa putaria, né? Os caras descobrem que o Oumuamua é feito de cobre, né? Aí não dá tempo nem desse bicho cair, a negada já tá desmanchando ele. E vamos levar ele numa oficina de desmanche. O brasileiro é meio complicado, né, mano? Nesse sentido aí. O Elvis Power falou aqui, PC. Isso aí é um pedaço de bosta do Godzilla. Godzilla, PC, aí. Pode ser, né, não, PC? O Godzilla foi pro espaço, né? Não, foi o Space Godzilla. Vixe, Space Godzilla? Ainda tem esse? É bem isso, mas qual a diferença do Godzilla normal pro Space Godzilla? Porque o Space usa Godzilla um capacete, é? O Space Godzilla é a junção do Godzilla, da Mothra, da Biollante, se juntaram no espaço, entraram no buraco negro e saíram no buraco branco. Aí formaram esse bicho aí, escroto aí. Vixe Maria, mano. Além do buraco negro, ainda tem um buraco branco, mano. Não acredito não, viu, mano? É, pensei, eu vou te dizer que pela do buraco branco eu não esperava, não. Essa daí foi... Essa daí do buraco branco aí. Eu acho que ele essa pegou os daí... telespectadores de surpresa aí. O Bruno. O Thiago Ribeiro falou aqui. Salve, salve. Essa do ET no Brasil, tô com a barriga doendo de tanto rir. Os caras aqui do Brasil não são. São muito doidos. Os caras não deixam passar não, né? Vem invadir aqui, mano, menino, pra tu ver. Tu sabe que depois dessa última pandemia, mano, que o mundo tocou o terror, né, e tal, e os Estados Unidos não fez nada, mano, eu não duvido mais não, mano, que o próximo contato alienígena possa ser uma comunidade aqui do Brasil. O Bruno Lola falou aqui, Space Nick. Space versus Sputnik. Pedro Dragon Blade, manda um salve pra Teresina. Um salve aí pra Teresina, né? Não, PC, manda aí um salve aí pra Teresina. Salve aí pra Teresina, galera. Ninguém ouviu nada, né? Muito baixo aí o PC, o microfone do PC. O Leonardo Eloy falou aqui. Olha, agora ficou puto o PC agora. Fala aí, PC. Fala aí. Salve aí pra Terezinha, abraços. Olha aí, já rapaz. Até engrossou a voz, né? Pra dizer que é. Te impostou a voz, né? É, o Leonardo. O Leonardo Eloy falou aqui, não tem nenhuma teoria da Universidade do Cariri, não, né? É a mais respeitada também. Isso é verdade, né, mano? Só tem as teorias de Harvard e Yale, né? Inclusive, mano, a Universidade do Cariri, mano, devia ter um mérito, porque diz que lá pro lado de Quixadá é cheio de alienígenas, né? Exatamente. Inclusive, é um dos maiores polos, né, mano, da ufologia aqui no Brasil, é lá em Quixadá, né? Inclusive, tem museu e tudo, né, e tal. Exatamente. E alienígenas também, né? Só que os alienígenas lá são mais de boas. Os caras são mais gente boa, né? Já estão convivendo ali com os caras do bar, né? O bar do seu Dagmar, né? É os alienígenas gente fina. O alienígena chega assim, né? Porque tem esse negócio do... O cara já vem chegando assim no bar, né? Aí o cara já com 10 metros de distância, né? Aí o cara já tá conversando com o cara do bar, né? Ô, seu Dagmar! Seu Dagmar, não sei o quê. O cara de longeão, né? Aí o Dagmar, o cara rapaz, gritando, né? Bota aí a dozinha, né? O cara já de longe, né? Passando a pista. Pra quando ele passar a pista, já tá lá, né? A dozinha dele na mesa. E o cara não é alcoólatra, né? Ele não quer nem... Ele já quer chegar no bar com a dose dele separada, né? Mas o cara não é... Se disser que ela é alcoólatra, a gente fica puto, né? Pois é, uma vez a gente discutindo isso aí, porque o Manel queria chegar no bar e já tá o copo limpo e a garrafa dele lá em cima do balcão. O bicho não queria esperar, queria nem dar bom dia. O Koala falou aqui, o Teolusnik é o nome da nave, né, que vai pro espaço. É um bom nick também. Eu diria que essa daí é a última nave com os últimos seres humanos, né? O Teolusnik aí. Elvis Power, manda um salve pra minha prima, a Deide Costa. Aí dentro! Aí dentro! O Barata Zona dizendo que o Manil é um bot. E o Manel poderia ser um bot, né? Uma inteligência artificial criada por computador, né? Pra responder essas putarias da humanidade, né? Inclusive, não é difícil de acreditar nisso aí. E, na verdade, isso responderia a muitas perguntas, né? O Thiago Ribeiro falou aqui, tá porra, buraco branco é o novo. Buraco branco. O Leonardo Aloy mandou aqui, manda um abraço pro meu amigo sul-coreano, chimpanzé, aí dentro. O grande chimpanzé, né? O Dart Vitor, manda um salve pra galera de Teresina, geral fã de vocês. Teresina em peso, né, mano? Assistindo aí, curtindo o programa, né, e tal. O Helder Bruno falou aqui, falar com especialista é outra coisa, viu? PC aí mostrando pra o que veio. Isso aí é verdade, né? O PCzão ali, especialidade no assunto, né? Buraco branco. Por isso que o PC aparece pouco, mano. O cara ter especialista no programa custa dinheiro, mano. É, assim, é, mas é caro, mano. Uma Barata Zona, manda um salve pra galera do clã Fizanal. Aí dentro! Aí dentro! Os caras já estão frescando, né? Esses clãs de jogos estão cada vez mais elaborados, né? O cara aí assim... dentro, né, não, PC? Manda um aí dentro aí, pros caras aí, PC. PC aí tá tímido, né? Esse tá tímido. Fala aí, PC. Aí dentro. Vamos lá, vamos embora, né? Inclusive aí, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho aqui, já estamos abrindo aqui o pacote de xilito aqui, ó. Xilitos. Que já marca aqui, o... Ó. Que deu a hora, né? Aí, aqui, o cara. Eita. Com a rosquinha aqui, ó. O cara já tá com a rosquinha aqui, ó. O buraco branco aqui, ó. Na mão aqui. Hoje o cara vai errar, né? Já tá com a rosquinha na mão. Vamos lá, vamos ver aqui o... as últimas mensagens do cara que pede pro PC tirar o ovo da boca, é o De Bruno. Bruno Lola, o Galinha de Quixadá é o polo de encontro dos aliens e está no Dragon Ball. Olha aí, isso é verdade, né? Quixadá tá Dragon Ball mesmo. Baratazona, hashtag buraco branco. PC, Leonardo Eloy, PC é tão foda que caiu no buraco branco. Felipe Oliveira, PC, manda um salve aí se rolar um pastel no Friends. Eita, os caras querendo comprar o PC, ó. É isso aí, né, negada? Se inscreve aí no canal, clica nas notificações aí no sininho pra receber as notificações sempre quando tiver uma live nova, né, não, PC? Se inscreve aí no canal, né, PC? Sim. Olha aí. É isso aí. Então vamos embora, PC. Até a próxima live, um abraço e falou. Já dá o likezão aí também, viu, menino? Falou. Já dá o likezão aqui. Falou, negrada! Hasta la vista, baby. PC segurou o programa todinho pra dar o arrotão do mal, mano. Já vê isso aí. PC já tava engasgado. O bicho tava solto. Assim que subiu os créditos.